0 graus com 17 nós, decolagem autorizada, pistão 17. Pega no 03, coordenas aqui de solo, reporte para o táxi 5531 no transponder. 5531 no transponder, autorizado, pois, 03389. 10 graus, o Papa está de graça, tem uma certeza para mudar o motor. Confirm, please. Want to go to tower now? I'm already on a taxi loop. Maintain position at the taxiway Lima. Maintain position. O TAN 3895 só informando, o transponder 5531 no copiado agora, ok? Delta. Aqui é com o Delta, fora do solo aos 4-1, autorizado curvar à direita, cruzar a final da 1-0 e chamar para a base. O Delta girando para a direita, chamar para a base, o Delta. Na 1-7 para a direita. Iniciando o canal 62 na frente. Foxtrot Lima, follow the vehicle, follow me via runway 17 until we pump 4, maintain this frequency. Zero, follow me until TAN 3216, estabilizou? Negativo. TAN 3216? Negativo, senhor. Estabilizado, 3216. Torre 18895. 18895, boa. Controle 12080. 2080, Oceaner 62, no André. Vamos descer até o 060. Chegada a Mari, reduza 2509. Contato 2-0-0. Ótimo. Controle, bom dia. Boa tarde, 6210, decolou. 6210. Perdão, 6213, decolado, Daniel Leda. Não, 6213. 6213, Daniel Leda. Gente, sobe até o 360, voa Leda. 360, voa Leda, 6213. Fica a aproximação. Gente, 3-0-0. Bom voo. 0-3-1-ajuste, em ponto 0-9-0, 2-5-5-2-3-2-5-5, uma boa tarde. 6-3-3-0, boa dona. Passaria do 2-2-3-0, controle. Escuta, senhora. Desce até o 0-5-0, reduza 2-5-0 nós. Ah, mantém 2-5-0, é 2-0, pode confirmar a altura? Desce até o 050. 50, obrigado. Canal 6330, desce 4.000 pés, ajuste padrão. 4.000, ajustado padrão. Esse é 6330 da Oceaner. Afirmativo, após pousar a nave na final ali, mantenho no 03895. Após pousar a nave, mantenho no 03895. Reduza, vai ser pouso pairado, canseiro no site ou toque e remete? É, pouso pairado na 17. Sente. Vai permanecer mais uns 10 minutos na cabeceira fazendo manobra de solo. Delta. Sente. Assim, o Mike Codato autorizado, pouso pairado, canseiro no 7, o vento 09, 0 graus, 159. Delta. Da 38 no meio, solos 45, libera a direita, 121-19. Ao livrar a direita vai chamar solo 219, são 3. 216. 941, desce 2000 pés, está autorizado LS, reporte estabilizado. 2000 autorizado LS, coro 941. Força mandou gol no 041. Gol no 041, continua aproximação, aguarda a pista livre. Aguarda a pista livre no 041. 32 no meio, agilizando ali a pista. Agilizando. 395, decolagem autorizada no 0, vento 0, 9, 0 graus, 169. Iniciando decolagem 3895, melhor. Gol no 041, promoção de tráfego, tem agora um picote, pouso parado, cabeceiro no 7, não interfere com a aproximação. No 7, no 041. 01 é o portão. Alfa G01, 73206. No 44, reduza 2009. 200, da 3, no 44. 41, pouso autorizado no 0, vento no 00 graus, no menos. Lembra o pouso no 041. Corrigindo, decolou os 47, controle no 208. 08, obrigado, Guarda. O Mike Agudel da sala 47, sobre informação. O 367, possibilidade de coordenação, voa Broad Caju, está presente? Fico 367, Recife, ano 2545. 2545, grato. Controle, boa tarde, 3895, passando 1200, escuta. Tá 3144, retração para sequenciamento, curva esquerda para 360, limite ao localizador. 360 para a esquerda, 3144, espaço do lote. Tá 3895, contato radar, sabe manter 340, voa Leda. Leda, obrigado, tá 3895. A 6330, 10-2000 pés, está autorizado LS. 2000, livre LS, 6330. Passareta 2230, desce 3000 pés, ajuste padrão. 3000 padrão. Então 3144, desce 4000 pés, ajuste padrão. 4000 padrão, 3144. 441, falou 49, direita no 21, décimo 9. 29. Passareta 2230, reduza 2009. 200. O Salvador Gol no 041, livrou o ponto. No 041, no táxi via Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, no 041. Bom dia, Gol 924, com a 924, da Gol, aciona a identificação, desce até o 050, chega da Mari. 050, Mari, Gol 924. Oceané 62, número 3, Recife, 1-3325. 3325, 2 no 3. Gol no 941, estabilizou? Estabilizou, localizador, 941. Torre 10895, com pouso. 29. 40, 089 da Azul, informação em curso é November. A intenção é Vitória no 340. Afirmo, tá assistindo a November, pronto, 4. Autorizado Vitória, nível de voo 340, decola 10, primeira curva direita, perfil da saída da El, Leda, após Leda, voo direto posição Eudes, onde intercepta a rota por Whisky 50. 5527 no transponder, o controle 120.8, aguarde para o cotejamento Azul 4089. O Golo 041, antes do parque, não. Afirmo, Golo 041, ingressa Juliette até o portão 111. Informo que no través do pulsão 08 irá seguir a viatura Follow-me até o 111. Gratidão, tá certo, Golo 041. O Azul 4089, coteja. 4089, autorizado, 340 para Vitória, do Colorado 10, do Banco de Reis, Israel, Leda, Silva, Campeonato, do Zero até Vitória. O transponder 527, controle 308. Azul 4089, cotejamento correto, 09, o portão é após quando pronto, pressionamento pushback. Aqui, é Vitória. Em November, tem espaço? Ok, agradeço. Centro localizador, Oceanel 6330, se ligar. Torre, 10895, bom pouso. 10895, graça, até daqui a pouco. Tá 3144, completa direita Approach Duna. Direita Duna, 3144. Passaria do 2230, desce 2000 pés, está autorizado. Procedimento, reporte estabilizado. 2000, LS, reporta. Pode prosseguir descida? Pode até 3. 3 mil, 3 mil, 4 mais. Fala 53, zero à direita, 21 décima nota. 02230. Torre, 10895. Gente. 3144, desce 2000 pés. Está autorizado o final do procedimento LS. 2000, 3144. 2100 graus, 179. Livre pouso, próximo anel 6330. Vou 941, táxi via Alfa, reporte do táxi 6 Juliette. Alfa no 41. 2 Salvador, passaria do 2230. Passaria do 2230, continua a aproximação, guarda Felipe número 2. Gente. Bom dia, chama a identificação, desce até o 050, chega da Mari. Ah. 0, confusão na Mari, igual ao 1322. 3895, Recife, 1-3325. Então, 3895, Recife, 1-3325. 3325, 3895. Gol 1697, aciona a identificação, desce até 4000 pés, ajuste padrão, chegada bom. Down 4000, ajuste padrão na chegada bom. Gol 1697. Tá 3144, torre 118-95. 295, 3144. Golo 924, desce 2000 pés, ajuste padrão, está autorizado ILS. 2003, autorizado ILS, Golo 924. Salvador, boa tarde, está 3144. 3144, continua sua aproximação, guarda aqui, saída. 41, ingresso Juliette 03 ao portão. Ingresso Juliette, para 03, 41. Calado, passarito. 330, livrando. Chama 330, táxi Alfa, repartente da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, ou Renan, 6330. Salvador, 753. Autorização Campina Grande? Afirmo. Autorizado Campina Grande, nível 390, via Pesulon 10, saída Puca, transição Zipar, decolada 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5540, coteja. 390, Pesulon 10. Lucas de Pá, decolada 10, curva esquerda, controle 128, transponde 5540. Estacionamento correto, chama para pushback acionamento. Chama lá. Santa Juliette, outra 6330. Aqui da Juliette, 6330. Táxi via Juliette, pátio 3, posição número 7. Pátio 3, táxi 7, ouça. Gente, November Yankee Mike prossegue para Salvador ou para Valença? Gente, November Yankee Mike, ingresso no corredor forte, 1000 pés, reporta Interlagos. Passaria do 2230 no solo 58, libere a direita na taxiway Delta, chame o solo 121.9. Tirando Delta 219, 2230, bora. No 44, chame passando a altitude de decisão. Estão faltando dois passageiros aqui. E tem que implementar aqui o safety, o Alfa Sierra. Não seria melhor a gente tentar ver se esses dois estão chegando? Seria muito mais rápido do que a gente aguardar tirar todas as malas para ver um solo lotado, para depois a gente ver tirar as malas dele. O que você acha da minha ideia? Legal. Ok, está em qual posição? Salve, Salvador, boa tarde. Passageiro 2230, livrou na escuta. Táxi via Alfa Juliette, parte 3, posição número 2. Alfa Juliette, parte 3, número 2, 2230. 44, no solo aos 00, libera a direita, solo 121, decimal 9. 219, 3144. Solo Salvador, uma boa tarde, tá 3144, livrou na sua escuta? Taxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3144. Tarde, estacionar a frequência livre, Mike Echo Delta. Estabilizado no LF, voo 924. Voo 924, torre 1895. 1895, voo 924, correto. Sete, portão 4. Para o portão 4, 3144. Destacador do pé, ajuste no 0 no 3, autorizado final, reporte estabilizado. 2 do pé com o Mi 3, reportaremos estabilizado, voo no 3228. 3228, disparo nível de voo 050, recepção para o 1029. Para o 0, 0. Torre Salvador. Saltando 3605, patente de equipamento, como recebe? 4x4. 4x4. Autorização na sua ou 219? 121 no decimal 9. Tá ok, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, gol 924. Informação Atista Cop. 605, autorizado Congonhas, nível 360, via Ferzolu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5524, coteja. Voltando 3605, você repetir novamente a autorização? Confirme, repetir a autorização. Por favor. Autorizado Congonhas, nível 360, via Perlu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5524, coteja. Autorizado Congonhas, nível 360, no perfil da Euleda, decola da 10, com curva à direita, a Perlu 16, o controle 120, 1208. E o transponder 5524. Após ler da bridge, chama para pushback acionamento. Vai chamar. 90 graus, 189. 0, voo no 697. Voo no 697, desça para 2000 pés, ajuste no 013, autorizado final, reporte estabilizado. Descendo para 2003, sem informar estabilizado, voo no 697. Solo 05, libera direita, solo 1219. 219, obrigado. Solo 3283, esse é para 3000 pés, ajuste no 013, reduza para 2009, número 3 na aproximação. Para localizador distante, o 1328. Voo 1328 completa, torre 1895. 1895, voo 1328. Sete, voo 1924. O número 7, até que é o tráfego da Cidade Nacional, está mantendo 1737 de Brown Speed, o Boeing 738 da companhia. Sete, voo número 7. Mantém posição, vai aguardar a aeronave que vai sair do pátio. E yeah. Solo Salvador, muito boa tarde, o TAN 3193, gente, na informação ontem. Boa tarde, 3193, pronto para a cópia. Batiu o seu, você. Autorizado Galeão, nível 360, via Perzulu 10, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5542, coteja. Boa tarde, gol 1328, próxima Simbra, abaixado. Gente, pista livre, autorizado pouso, 090 graus, 15 nós. Livre pouso na 10, gol 1328. Voo no 697, torre 1295. Aeronave chamando o solo. Firmou. Obrigado. Não verifique o equipamento. Porta estabilizada. Porta estabilizada, 223. Já nele, 0105 a bordo, altímetro no 013, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 18, decimal 95, bom voo. Solo, TAN 3605, posição 5, pronto para o estacionamento. Gente, aguarde. Aguarde. Ok, continuamos recebendo com clareza ONU, verifique a transmissão. 4 vezes lá e não teve retorno. Vamos novamente? Mais uma vez, qualquer coisa volta para a frequência de controle. Médio. Salvador, agora 697, boa tarde. Após a passagem da azul, está autorizado a ingressar no pátio. Após o azul, ingressa no pátio e após o, através do portão 612, segue follow me para o portão 10. Ciente, voo no 924. táxi, chame para ingresso. Boa tarde, 4089, ponto de espera pronto. Mantém o ponto de espera. Mantém, 4089. No 328, no solo 111, libera a direita, solo 121, decimal 9. Direito 129, motor 328, obrigado. Boa no 697, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, informa que também chamou 4 vezes anteriormente e sem retorno, que igual no 697. Ciente. Agora autorizado, chama para o táxi. Autorizado, reporta táxi, TAM 3605. Corredor Axé Caixa Prévio, decolando da onda 7, curva direita. Transponda 0153, aguarde para cotejamento, aguarde. Voo no 697, pista livre, autorizado pouso, 100 graus, 189. Livre pouso, 0607. Protege agora aqui, Romeu, acho. Zero meia, livre táxi, chame para ingresso. Salvador, é o TAM 3283. TAM 3283, chame passando, Simbra. Chamará. Salvador, Gono 041. Prossiga. Informação ótima, foi dentro da Fortaleza. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Pêssego 19, saída Momo, transição Frote. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5537, coteja. Autorizado Fortaleza 370, via Pêssego 19, ponto Frote, curva à esquerda, 208, ao controle 5537, ela transponde no Gono 041. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. A chamar no 041. Primeira direita, solo 219. Direito 219, obrigado, Gomes 7. 3210. Autorizado no 754, chama para o táxi. Tomara táxi, 754. Antes da Juliette, Gomes 328. Gente, no 328, mantém a posição antes da Juliette, aguardando a liberação do seu portão. Mantém a posição antes da Juliette, Gomes 328. Fala agora no 697, boa tarde, liberou. Boa tarde no 697, táxi de Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém posição antes da Juliette, no 697. Paulo Salvador, boa tarde, eu fico 5443, pessoal. Mantenham 7 kg de óxido. Salvador, boa tarde, 806. Boa tarde, 806, saída prevista Puca Transição Aracaju, número 2 para a cópia. 5447, pronto para a cópia. Autorizado Barreiras, nível 200, saída Momo, transição VATAP. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5554, coteja. 200 da Barreiras, está autorizado, recuperando o controle da Momo, VATAP, 108, controle de saída, aciona 5554, coteja. Primeira curva à esquerda, chama para pushback acionamento. Primeira curva à esquerda. Novembro Yankee Mike, direção no corredor forte, está mantendo o número 6. Novembro Yankee Mike, mantém as pessoas visuais no corredor forte. Correção, corredor forte. Reporte ingressão no Interlagos. Reporte no ingresso Interlagos, novembro Yankee Mike. correto, chama para o pushback acionamento. Oh, sono 1041, puxa, aciona no 11. 041, aguarde para o pushback. Positivo, tem previsão, senhor? para sair do pátio e uma para ingressar para o 8, uns 5 minutos, 5 a 8 minutos. Aí não pode ir tirando aqui, botando o avião em frente através do 10, não vai atrapalhar o 8, a gente fica posicionado aqui para fora. Positivo, então inicia o procedimento de saída com a equipe de solo, mantendo no através do 10, aguardando para prosseguir. Obrigado. Solo, Salvador, TAM 3283, livrou na pessoa. 3283, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 3283. Solo, o TAM 3605 está pronto para o táxi, mas para ver 148, 4 de autonomia, alternativa Galeão. 2188 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 198, sinal 95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 118, 95, TAM 3605. Para o táxi, o voo 174, QLB 041. 4 horas e 22, Fortaleza. Bom voo. Índia Alfa no ponto de espera da 1018, 95, 1754. Axé, um no meu pé, quando possível te matar pouso. Poderia voar 2500 direto? Guarda. Burro e os mata-pulso. 1-2-4-2. Copiado. 1-2-4-2, o quilo Romeu Oscar? 1-5-4-2, perdão. Cola da pista 1-7. Gente, aguarde para a cópia. Estágio, TAM 3605, ponto de espera 1-0, está pronto. Ali mantém 1-0. Ali mantém, TAM 3605. Azul 4089, autoriza, decolou azul 1-9, chame controle, boa tarde. 1-0, pronto. 4089, pode chamar o controle, já? Colosso 19, chame o controle em 120 decimal 8, azul 4089. Boa tarde. Boa. Seu papá, confirmando o pátio 4. 4089. Contato radar, sou para o 340, saída da Euleda. Da Euleda, 340, azul 4089. Olhe 120 decimal 8, acione 0260, coteja. Restrito no mil pés até o farol da barra, o altímetro é 1-0-3. Pressionamento chame torre 1-8-95, bom voo. Parada da aeronave da companhia no portão 8, após continua com o procedimento de saída, chama pronto para o táxi. 041, positivo. Após a passagem do Gol que vai entrar no 8 ali, vamos prosseguindo para o procedimento de saída. Boa tarde, estabilizada, são 2000. O 63, eu não sei, poderia voar a duna da presença. Vou direto do duna, chamei 63 no 5. ...605 autorizado decolar, 100 graus, 179. Decolagem autorizada, 177, tá 3605. Autorizado a linha e manter. Linha mantém, 754. Controle. É 90 Yankee Mike para ingresso no corredor Interlagos. Yankee Mike reporta visão com campo rotatório. Reportará visão com campo rotatório, 90 Yankee Mike. Decola da 1-0, curva à direita, controle 120, decima 8, aciona 5561, no coteja. 8. Controle em 1208, TAM 3605. Obrigado, até a próxima. Até. 5561, né? Rotejamento correto, chama para pushback sonamento. Camará. TAM 3605, contato radar, estou para o 360, seja Dael. 360, Dael. TAM 3605. 4, informação de tráfego, aeronave de pequeno porte. No litoral nordeste, 1.010. 8 milhas afastado, prosseguindo para o setor norte do aeródromo. Após decolagem, mantém a proa até 2.000 pés. Está autorizado para decolagem. Sente do tráfego, após decolagem, manterá a proa até 2.000 pés, voo no 754. É um Papa Alfa 28 tráfego. Sente. Do acionamento, acuse pronto para o táxi. 5 inicialmente mantendo perfil, temos outro tráfego em cima da mesma saída? Sente, tá atrasado. Estabilizou o voo no 600. Voo no 600, torre 1895. 1895, bom dia, até a volta. Voo no 754, decolou os 25, chama o controle. Camarada, controle 1208, grato, bom trabalho, senhor. Até logo. TAM 3193, bom dia, no ponto de espera da 1-0, pronto, decola de imediato. Mantenha o ponto de espera, pistão no zero, TAM 3193. 21128 a bordo, altímetro no zero no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 18, decimal 95, bom voo. Ponto de espera, torre 18, obrigado. TAM 3216, pronto para cópia. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Perzulu 19, saída Momo, transição frote. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5560, coteja. Autorizado Fortaleza, nível 370, conforme a Perzulu 19, decola 10, Momo frotista, curva à esquerda, controle 208, aciona 5560, da 3216. Cotejamento correto, chama para pushback, acionamento. Chamada 3216. Eu ligar para Recife, o voo 754. Ok. Azul 4089. Escuta, 4089. Recife, 13325. 3325, boa tarde. Olha, November Yankee Mike, visual com campo na entrada rotatória. November Yankee Mike, torre 11895. 11895, November Yankee Mike. Autorizado nível final 410 e vou direto Campina Grande. 410, direto Campina Grande, grato. Mike, está na direção da rotatória para cruzamento do campo, CGL em Valença. 050. Tem aqui, Mike, mantém a espera na rotatória, entendi que vai sobrevoar, vai cruzar, quer cruzar para prosseguir para Valença ou da presente poderia seguir para Valença direto? Da presente pode ser DCT, direto Valença. Não entendi. Pode ser direto Valença, da presente. Foi, pode ser direto Valença para o November Yankee Mike. Transferência com controle, November Yankee Mike. November Yankee Mike está mantendo espera aqui na rotatória, aguardando o transferência para o controle. Bom, na 600. Então, 3605, chamo Centro Recife, na frequência 133, decimal 25. 133, confirma a frequência? 13325. 13325, 6315. Puxa, né? 6135. Gente, aguarde, será o próximo setor? Aguarde. Valeu, Golona 600, tá na Alfa, bom dia. Bom dia, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, Golona 600. Controle, eu acho, né, 6305, final, tá bom, na frequência indicada, não teve resposta. 21219. A outra frequência é 13325, confirmando. São 71895, acho, né, 6305, a torre. Ah, ok, 71895. Ô, tá, 3605, vai cruzando no 65, Tiana, passa a escuta do centro. Autorizado 13325 na frequência de Recife. Seria 13325? Afirma. Muito obrigado, bom serviço. Afirma. Chamou o controle de Salvador e informou só o controle que vai pousar agora em Salvador, é isso? Afirmativo, afirmativo, Torre. O senhor tinha me transferido para o controle, mas eu não havia ainda chamado. Então vamos mudança aqui no plano da gente, a gente vai fazer a pose completa aí em Salvador, por gentileza. Gente, mas o senhor chegou a chamar o controle de Salvador, que ele tá lhe aguardando. Negativo, senhor, negativo. Então eu vou ter que coordenar com o controle que o senhor vai pousar aqui em Salvador, aguarde. Bom, obrigado. 2 Salvador, Oxanem, 63, 5, curta final, baixado, travado. Pista livre, autorizado pouso, 100 graus, 179. Baixo travado. Afirmativo, 63, 195. Uno 754, chama Recife, 12545. 06, segue Follow Me para o portão número 9. Estimativa, então, através do 06, pode Follow Me para o 09, gol na 60 já. Autorizada a linha e mantenha. A linha mantenha no 0, tá 3193. Tratatango November, linha aqui mais, chame final, pista no 7. Final, pista no 7, November, linha aqui mais. Serra Serra, Serra Serra, Serra Serra. Siga. Serra Serra, Serra, está mantendo sobre o voo número 100, intenção de prosseguir para Veracruz. 24, autorizado Maceió, nível 350, via Peruísque 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5567, coteja. Para ingresso. Colada 10, curva esquerda, Puca Caju, controle 208 e transponder 5567. Planejamento correto, chama para puxar o acionamento. Câmara. Solo, comandante Rocha, né? 6315. Rocha, né? 6315, táxi de Alfa, mantém a posição antes da Juliette. De Alfa, vai mantendo a Juliette. Uno 806, outro táxi, autonomia 0150, autonomia Salvador, 114 a bordo. Confirma a autonomia? 0150. 114 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto espera Torre 198, decimal 951, low. Índia Alfa, ponto espera da 10, quando pronto, 2395, grato, 1 aqui. Polo 35447, está na parte 3, pushback autonomia. Autorizado, chamar o táxi. Autorizado, reporta o táxi, 5447. Vamos para pronto, gol no 041. 2895. Opa, não, chama. Alinhar e manter a pista no 0, gol no 041. Valeu, bandeirão no 0, gol no 041. Coordenação com a equipe de solo, pode sair do banho da gol na retaguarda. Autorizado, chamar o táxi. Eu gostaria de chamar o táxi, 3, 2, 3. Mike, trem fixo. Gente, Tan 3193, decolou os 34, chama o controle 120, decimal 8. Chamar o controle 1208, Tan 3193, boa. Prossegue Paripe, depois Veracruz pelo Bocento. Autorizado. Tráfico ou controle? José. Valeu, controle de Salvador, boa tarde, TAM 3193, decolada Nadal. TAM 3193, contato radar, tô para o 360, saída da El Oleda. Autorizaria direto da El Oleda para o TAM 3193, conferência? Pós 2000, direto Leda. Pós 2000, Leda, grato. Mais Brasiliette, conseguiu 6315, opção, né? Gente, mantém posição, aguarda a aeronave que vai sair do pátio. Ah, ok, obrigado. É, nós vamos falar um ali só pra coordenar aqui. Portão número 3, tem a aeronave já no pushback no setor. Ok, 63 a 9. 41, autorizado a decolar, 100 graus, 189. Autorizado a decolar, igual a 041. Papatango Juliette, Hotel Papá, autorizado a alinhar e manter a pistão no 7. Ajuste 1-3. Papatango, November Yankee Mike, no Solos 35, autorizado 180 graus de backtrack, reporte na Quebec. Pronto para o reingresso. Turno 806, autorizado a linha em Mantier. Juliette Hotel Papá, pista livre, autorizado a decolar da pista 17, 100 graus, 18 nós. Vou no 041, contato radar, estou para o nível 370, na saída da bomba. 370 na mão. 05, sente da informação óptica, autorização para Guarulhos 360. Temos o 340 pré-aprovado, aceita? Afirmativo. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Perzolô no meia, saída da Euleda Bridge. Decolda 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5566, coteja. Gente, Guarulhos 340, Perzolô no meia, da Euleda Bridge. Controle 1208 e o transponder 5568, pelo Perzolô no meia, o TAM 3805. Transponder 5566. Opa, 5566. Correto, chama para pushback estacionamento. Chama depois estacionamento, tá 3205. Tá com 68 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia e vai alternar Montes Claros. 447, 68 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi em frente, aguarde para ingresso no pátio principal. Táxi em frente, aguardando para ingresso no principal, 35447. Para o táxi 3206, hora 31, João Pessoa, 5 horas. 2131 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1985, bom voo. Já posso fazer 95, ajuste na 03, tá? 3206, boa tarde. 6315, táxi via Juliette para o portão 3, observando o tanque saindo do pátio. Tem uma aqui, portão 363, eu não sei se tem que pegar. Só o salvador para 32230, pushback. Autoridade, chama para o táxi. Para o táxi. 35447, observe o Ocean Air à sua direita, vai ingressar para o portão 3, após o mesmo, segue via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1985, bom voo. Gente, vai observar a passagem do R2 da Avianca, após torre 1895, no ponto de espera 1-0. 35447, obrigado, boa tarde. Muito obrigado. Era pronto? Autorizada a minha e manter. Bandeira 0732 também. Para 2000 pés, autorizado final, reporte estabilizado. Vamos ver mais alfa, reporte estabilizado, reporte para 2000. Frequência livre, boa tarde. Voo no 806, decolou os 39, chama o controle em 120, decima 8. 1208, controle grato, voo 1806.